Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje trazemos de volta mais um episódio de gente que fez a nossa infância, adolescência e vida adulta muito feliz. Obrigado. Vai, sabe? Beleza, aqui é o Nerd Master e vocês vão ouvir agora uma piada requentada. Prestem atenção, tá? Ai, nós hoje vamos falar sobre o mangaká mais copiado da história do Japão, só que copiado por ele mesmo. Um gostinho de déjà vu. Vai, Sara. Aqui é a Sersara e vamos falar daquele que esteve presente em boa parte da vida de todo mundo. E que vai ter explicação do porquê ele é tão repetitivo. Ou não. Aprendeu! Ela descobriu em qual podcast que ela tá! Vai fazer o cu! É, senhores, para quem não entendeu, hoje nós vamos falar daquele que é responsável de forma bem direta pelo boom dos animes nos anos 90 aqui no Brasil. Ninguém mais, ninguém menos. Ele é responsável pelo boom do... Não entendi. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Masami Kurumada. Kururu! O autor de Saint Seiya, ou mais conhecido aqui no Brasil como Os Cavaleiros do Zodíaco. Exato. Uhul! E aí a gente começa um pouquinho sobre ele mesmo. Nascido no dia 6 de dezembro de 53, na cidade de Tsukishima, na província de Chuo, nos arredores de Tóquio, lá no Japão. Ele, por ocupação, ele é mangaká, compositor e produtor. Está na ativa... Diz que é, né? Ele está na ativa desde 1974. Uhum. Já trabalhou com as editoras Shueisha e Akita Shoten. Sim. Hoje em dia ele conta com um estúdio próprio, a Kurumada Pro. E a gente... Assim, ele fez bastante obras durante a própria carreira. Mas a gente separou... Um total de 26 obras ao total. Pois é. Mas nós separamos pelo menos as 5 principais para poder falar pelo menos um pouquinho de cada uma. Com a exceção de Sensei, que já tem 4 episódios sobre eles, e aí vocês vão lá ouvir. É, então isso. Presta bastante atenção, queridos ouvintes, para vocês não se perderem. A gente não vai falar do Seiya Cavaleiro, tá? Mas vamos falar do Seiya Pugilista, do Seiya líder de gangue, do Seiya ninja, do Seiya lutador de artes marciais. Então só toma cuidado pra não se confundir com qual Seiya é o Seiya que a gente tá falando, tá? E essa piada, cara, vai o ser... Bom que a gente... O bom que a gente tem o déjà vu, mas a vontade de bater no Nerd Master é pura e genuína. E mais uma vez, um momento déjà vu, ainda bem que eu tô em Niterói e ela em São Paulo. Ela não, ela não está em São Paulo. Quem está em São Paulo sou eu. Oi! Pior ainda! Então, as principais obras de Masami Kurumada são Saint Seiya, Ring Nikakeru, Fuma no Kojiro, BTX e Otokozaka. E só lembrando ouvintes... Saúde! E só lembrando ouvintes que essa piada do Seiya qualquer coisa vai ser recorrente no episódio inteiro. Então... Como se as pessoas não se tivessem acostumadas com isso quando eu participo do Anime Sphere. Ah! E eu vou dissecar essa piada também. Vamos lá. Nós começamos aqui com das obras do Kurumada que a gente separou. O primeiro grande estouro, o primeiro grande sucesso dele foi Ring Nikakeiro, que foi publicado entre 1977 e 1983, com direito a 25 tankobons. Isso. E para o ouvinte não se perder, é o Seiya Pugilista. Então, Ring Nikakeiro, ele explodiu lá dentro do Japão. No caso, fora dele, poucas pessoas cultuam tanto como Saint Seiya. Eu vou dizer cultua porque Saint Seiya é cultuado pra caramba no Brasil, Europa e aqui pelas Américas Latinas. Com certeza. Que inclui México, Espanha e Brasil. Ring Nikakeiro, ele também fez parte da época Espanha, de ouro. Espanha é Europa, Sara. É, ignora isso, porque eu sou formado em turismo. Isso é quando a pessoa não trabalha do que ela forma. É muito bom, gente. Muito legal. É, né? Mas assim... É assim que a gente descobre como é que as pessoas estudaram bem nas faculdades. Que ai, minha meu espaço-tempo e geografia não é muito legal. Vamos lá. Mas eu falo muito Espanha, Europa. Mas eu falo... Mas eu cuido Espanha na América Latina porque, né, tá todo mundo que junta México, Espanha e Brasil, a gente tá quase que ali falando o mesmo idioma, por diferente de muita pouca coisa. Isso português, porque eu espanhol. Entendo português e espanhol. Exatamente. Podemos então, falar, para não deixar a Cersara totalmente sacaneada nessa conversa, que o Saint Seiya / Cavaleiros del Zodíaco. Cavaleiros porque del os Zodíaco. Cavaleiros no metem nos bigodes são adorados e cultuados nos países de língua latina. Isso. Perfeito. Obrigado. E Ring Nikakeiro, ele fez parte da era da... Que tem várias eras de ouro na Shonen Jump. Vale lembrar isso. Não existe bronze, prata, diamante. Tem as eras de ouro. A primeira era de ouro vem com Ring Nikakeiro, que foi na época também que veio o Dragon Ball Z. E que, Dragon Ball, na verdade, veio o mangá de Dragon Ball com Akira Toriyama. E também o início de JoJo's Bizarre Adventure, escrito por... nossa, esqueci bonito o nome do Araki. Menina! Isso, senhoras e senhores, isso é um fato histórico. Não, que Madame Dona Sarsara... Eu tô lembrando o nome Madame do Araki. Madame Dona Sarsara é simplesmente a maior viciada do universo. Em JoJo Bizarre Adventure. Ela, inclusive, já encheu muito o saco de outros participantes de outros podcasts para gravar sobre JoJo Bizarre Adventure. Essa mulher, ela vive JoJo Bizarre Adventure. Não, e ela acabou de cometer um crime, a heresia de esquecer o nome do mangaká de JoJo Bizarre Adventure. Eu, se fosse Jorge, fica quieta que eu tô falando ainda. Jorge, corta todo o papo dela. Não bota o áudio dela nessa conversa, não. Eu, se fosse Jorge, eu quicava ela agora só por conta dessa heresia. Mais fácil eu quicar você do que quicar ela. Eu estava lembrando o nome dele, Araki. E não tava lembrando o sobrenome que é Hirohiko. Eu lembrei, olha só. Lembrando okay. Porque eu tô com o nome de outro Araki na minha cabeça. Que é o Shingo Araki. Que é o Shingo Araki. Eu tô com o Shingo Araki na minha cabeça. Aí eu tô aqui, Araki. Eu falei, gente, é Araki, mas é alguma coisa. É que você tá com o nome de outro Araki. É o Di Araki. Não, mas aí ela não... mas aí ela não tá falando de você, Nerdmaster. Oi! Obrigado! Então, só pra dar aquela refazer a coisa. A era de ouro da Shonen Jump na época do Ring Nikakeiro, quando estourou, era Ring Nikakeiro, Dragon Ball, e poucos anos depois veio JoJo's Bizarre Adventure, que foi lançado em 86 por Hirohiko Araki. Eles formaram a primeira tríade da era de ouro dos anos 80. Isso aí. Rapá, não fala de tríade no Japão, isso pode pegar mal. Fica parecendo que eles são tudo mafioso. Não deixa de ser. Esse povo dos mangá não é gente muito, muito legal, não. Yakuza mandou um abraço depois dessa. Vamos lá. Né? Beijo na bunda. Bom, além de Ring Nikakeiro, que foi a primeira dessa série, tivemos a segunda temporada de Ring Nikakero, que foi de 2000 a 2009, com mais 26 Tankobon. Sim, para vocês terem ideia, que Ring Nikakero, ele foi e ele é a principal obra de Masami Kurumada no Japão. Não, não é Saint Seiya. Saint Seiya, ela fez parte da... Ela fez parte da tríade de outra era de ouro. Sim, da era de ouro dos anos 90. Anos 80, anos 90. Só que... Isso a gente fala daqui a pouco. Mas Saint Seiya não é o forte lá dentro do Japão, gente. Saint Seiya é o forte aqui na... Dragon Ball não é da época de Ring Nikakero. Eu errei. Dragon Ball é da época de Saint Seiya. Então, outro erro meu, desculpa. Então... No caso de Saint Seiya, o forte de Saint Seiya é aqui na América Latina, com México e Brasil. Isso. E com o ouvinte que tá mais perdido que segue em tiroteio, Saint Seiya é Cavaleiro do Zodíaco, tá? Como se a gente não estivesse falando desde o começo do episódio, né? Pã. Mas só dando essa recapitulada. Eu errei na parte do Dragon Ball. Dragon Ball, ele é a segunda era de ouro junto com Saint Seiya. Que absurdo! Por como pode? Geek Master Edge! Eu não sou bestada com Dragon Ball. Seguindo depois de Ring Nikakero 2, que foi de 2000 a 2009, a gente teve Ring Nikakero Real, Neto Seishun Tiger Roman, que foi um one-shot de 2005. Sim, esse one shot ele foi comemorativo pro lançamento do anime, da primeira temporada de Ring Nikakero 1 em anime, que saiu logo depois da primeira temporada Saint Seiya Saga de Hades Quase Santuário. Exato. Mas eu tenho uma dúvida, esse shot foi de tequila ou vodka? Shot da minha mão na sua cara. Perfeito, Sara! Bom, Sara, manda um resuminho sobre Ring Nikakero para os nossos ouvintes saberem um pouquinho. Ui, sobre o que se trata. Ui, susto, eu já pensei que ele ia falar, manda a mão na cara do Nerd Mario. Não, ela ainda não tem a mão que estica igual a do Luffy. Né, poxa. Então, Ring Nikakero conta a história de 5 jovens, na verdade o principal deles que é o Ryuji Takeru. Ryuji Takeru? Que é o Seiya. Não, pera, não. Ryuji Takeru, eu tô confundindo Kamen Rider Ghost com... Caraca, hoje ela não tá bem, cara. Que viagem! Não, pera ela aí. Ela não tá bem, meu Deus do céu. Ela tá viajando. Ela tá misturando todos os amores da vida dela. Meu Deus, essa menina tá passando mal. Segue, Sara. Mano, pera aí. Cara, eu misturei bonito aqui Ring Nikakero com Kamen Rider Ghost. Gente, que horror. Eu tô perdendo tanto tanto respeito por essa menina. Eu tinha ela como uma grande mas a culpa não é minha. Não, a culpa conhecedora não é dos Kamen Rider. Não, a culpa não é minha. Se Takane Ryuji parece com Takeru Ryuji. Eu não tenho nenhuma culpa nisso. Ah, é? Não, problema nenhum. Poxa, Takane igualzinho. Takeru, né? Master, não, Takane Takeru, só muda o final. Nerdmaster, então, parou, deixa ela falar. Manda a bola, Sara. Ring Nikakero conta a história de Ryuji Takane e sua irmã Kiko Takane, que começam a história em busca de... Um breve resumão mesmo. Ele quer se tornar um campeão de boxe. Porém, tem toda uma situação. O pai deles, que é um campeão de boxe, morreu. E eles fogem de casa para poder seguir esse sonho. E durante esse processo, eles conhecem quatro colegas, que no final, os cinco se tornam o Japão Júnior, o Japão Dourado Júnior. Isso, e os cinco colegas são o Yoga, o Shu, não, o Ikki... Aí os cinco eles se tornam o Japão Júnior Dourado. Que vão às finais para poder serem os campeões do Japão. Mas peraí, esse mangá é de boxe ou é de Super Sentai? Não, porra. Não, porra. Não, cara, não me fode. Olha, antes desse podcast eu estava vendo Hecha Sentai Tokiger, não me buga já não. Já vai misturar outra, ixi, não me negócio, Maria. Não, essa me menina me... hoje não tá bem, não meu Deus do céu. E você também não tá ajudando. Ah, mas eu não tô aqui pra ajudar? Esse é o ponto, ele tá aqui pra me bugar. Gente, só pra deixar claro, ele não sabe nada das obras do Kurumada. Já começa por aí. tu deixa de ser besta, tu larga a mão de ser besta, tá? Que eu gosto muito das obras do Cururu, principalmente as que tem o Seiya. Ai, pronto. Então, os 5 colegas dele que se juntam nessa empreitada são Jun Kenzaki, Ishimatsu Katori, Kazuki Shinatora e Takeshi Kawai. Os 5 formam a... Aonde? Formam o quinteto do Japão Júnior Dourado, que estão indo para as finais do campeonato de boxe mundial. E durante esse processo, eles lutam, né, tem lutas contra os Estados Unidos, contra a Grécia, e contra a Grécia tem, assim, um parâmetro interessante que a gente lembra um pouco de Saint Seiya, que ele parece que eles lutam contra, parece que os deuses. Nossa, como estou abismado com isso, sabe? É pra não dizer que eu não gostei nunca de. Ah, tem um personagem. Pugilista, eu gostei muito do episódio do mangá que eles lutam com o Eder Joffre. Não, e outra coisa interessante: Ringu Nikakeiro também tem umas pontuações sobre o nazismo. Tanto que quando eles vão ter lutas contra a Alemanha, tem um dos personagens que chama Führer Scorpion. Nossa senhora! Ah, então é o Seiya pugilista nazista. Não, o Seiya pugilista lutando contra nazista. É, isso aí. Ah, não, melhor, tá, melhor. Calma aqui do negócio, calma aqui. Bom, partindo de Ringu Nikakeiro, agora a gente vai pra Fuma no Kojiro. Que isso, foi publicado... No... Calma, deixa eu. Calma. Eu já tô preocupada com o horário, desculpa. Calma aí. A gente parte pra Fuma no Kojiro, que foi publicado entre 1982 e o melhor ano da Terra, que foi 1983. Vocês sabem por quê? Por que será? Eu não consigo ver o porquê disso. Star Wars? Não, foi não, o ano... Que... É o ano que ele nasceu. E pro ouvinte não se perder na cronologia, estamos falando agora de Seiya Ninja. E depois de ter sido interrompido um zilhão de vezes, foram publicados os primeiros 10 tankobons da história. Depois veio Fuma no Kojiro, Yagyu Ansatsu Shou, que foram 3 tankobons, publicado pelo assistente do Kurumada, Yuri Satoshi, mas que foi cancelado... Ele tá dando uma de Togashi? Peraí. Ele tá dando uma de Togashi agora, eu não tô entendendo, é isso? Não. E ele foi cancelado em 2004. Isso. E por fim, Fuma no Kojiro Jonomaki, que foram 3 capítulos, publicados em 2019. Isso. Lembrando que o Fuma no Kojiro Jonomaki, ele é um prequel do que acontece antes do Fuma no Kojiro clássico. Inclusive, junto com esses 3 capítulos, teve o relançamento da obra original de Fuma no Kojiro, e no final o Kurumada fez um epílogo inédito para a série. Muito bom, e agora... Chupa Naruto! E agora, por favor, Sara, passa pra gente um resumo aí de Fuma no Kojiro, por favor. Então, eu sei, é ninja! Segue, Sara. Então, Fuma no Kojiro conta a história do clã Fuma e do qual faz parte o Kojiro, que é o personagem principal. A história começa quando eles são contratados pela escola Hakugakuen para proteger eles de um ataque de uma outra escola rival, que é a Seishikan. Só que durante esse processo, a Seishikan, ela também tem forma de poder ir contra eles. E um clã rival do clã Fuma também vai atrás dos Fuma para poder lutar contra eles. Então o mangá ele sai literalmente de uma trama inicial que era proteger escolas de um ataque para uma briga, uma luta, uma guerra de clãs. Aí é o clã Yasha contra o clã Fuma. Tá bom, e quando é que a raposa de 9 caudas aparece? Vai se lascar. Vai se lascar. Ok. Então, Fuma no Kojiro, gente, veio antes de Naruto, tá? Pelo amor de Deus. E não tem ninguém com roupa colorida. Pelo menos uns 15 anos antes, tá? É, e não tem ninguém com roupa colorida. Só pra lembrar, eu gosto de Naruto, pelo amor de Deus. É. E quem faz. Naruto, inclusive, em breve que vai estar aqui no Anime Sphere. Querendo Nerdmaster ou não. Meu. Ah, eu quero. Quem disse que eu não quero? Eu gosto muito de Rock Lee. Eu vou falar pra caramba de Rock Lee. Vai, Sara, segue. E assim como Rengine Kakeru, Fumano Kojiro também tem o mesmo estilo de ter. Tem agora o caso do clã, que são várias pessoas que estão junto com o protagonista. No caso, todos são do clã Fuma, todos são da família Fuma. E são eles: Sousui, Ryoma, Ryuhu, Kirizaki, Shoryu e Kou. Eu jurava que era eczema, pneumonia, Covid. E são mais pessoas do que normal. Normalmente o Kurumada ele gosta de deixar um quinteto de protagonistas, né? Tipo, tem o protagonista, né? E tem os amigos. Nesse ele já conseguiu colocar, né? 7. E também tem a Reira e o Kabotomaru. Então já é um grupo de 9 pessoas juntas aí, sendo o principal forte, e os guerreiros principais são 7. Que o Ranger mandou um abraço depois dessa. A terceira obra que a gente vai falar, inclusive a preferida do Kurumada, é o Tokozaka. Que foi... Isso, traduzindo ao pé da letra, Homem da Montanha. Foi publicado apenas em... Esse é o Seiya Vagabundo. Não! Ele foi publicado em 1984, até os dias de hoje, contando com, pelo menos até agora, 9 tankobons, Sara? Isso, 9. Foi lançado, inclusive, 9 esse ano. Muito bom. Isso, 9 tankobons e 1 tankomédio. Isso. Ai, caralho. Ela aceitou! Eu tô ignorando solenemente. Você não tá entendendo. Puta que pariu. Agora eu faço o resumo, é? Por favor. O Tokozaka conta a história de Gingi Kikukawa. Ele é um estudante. Quem? Eu não vou te dar corda. Gingi Kikukawa. Vai, Sara. Eu não vou te dar corda. Conta a história de Jingi Kikukawa. Ele estuda no colégio Touhou, mas ele tem uma certa fama de o cara que sempre lutou e nunca perdeu. Só que, claro, chega um dia que ele perde. Ele perde para o Shotakeshima. E após isso, ele passa por todo um processo. Ai, quinta série! E após isso, ele passa por todo um processo para se tornar forte. Só que durante esse processo, coisas acontecem. O Tokozaki, ele se passa durante a era Showa ainda. E o mundo, o Japão, está dividido nessa época dentro da história de Tokozaki. E o Shing, ele começa a juntar pequenos exércitos para poder lutar contra o exército principal. Então, de início, é ele, Tokichi Kuroda e Norofumi Akagi. E logo depois ele aos tigres de os tigres brancos de Showa, que é o Hanmaru Azusa e Hanmaru Azusa. Lembrando que a época em que ele foi publicado foi na era Heisei. Para quem não lembra, as eras no Japão são basicamente as eras em que o imperador reinou durante determinado tempo. Uhum. A era Heisei é a era anterior à atual. E foi até 2018. Opa! Não, Heisei parou em 2018. Estamos na Reiwa. Você deixou eu completar? Não deixou, né? Desculpa. A era Heisei é a era imediatamente anterior à atual, que conta como o imperador do Japão, o pai do atual. Que o ano passado teve a virada de era, em que o imperador Hirohito assumiu, e aí a gente tem a era Reiwa, que é basicamente, se não me engano, alguma coisa a ver com cerejeira, não é, Sara? Sim. Enfim. Não me pergunta tanto, que eu não lembro, mas tem a ver com cerejeira, sim. Se eu não me engano, é com cerejeira. Afinal de contas, todo mundo sabe que a flor tem que ser de cerejeira. E o homem tem que ser coabara. Yeah. Só lembrando... E o Tokozaka, ela não teve spin-offs ou divisões da história. Ela está sendo publicada desde então. Então, o Kurumada optou por não fazer spin-offs de o Tokozaka. Não, na verdade não é que ele não... Opa, Dragon Ball. não é que ele não optou. O Otoko Osaka começou em 84, e se não me engano, no mesmo ano ele chegou a ser cancelado, o que rendeu muitas piadas na época, e isso gerou até ele retomar depois a continuidade dela. Sim. E também a obra dos sonhos dele. Ele se tornou mangaka para poder fazer ela. Então eu acredito que ele não vai fazer spin-offs e também não vai deixar que nenhuma outra pessoa faça no lugar dele. Até porque, acredite se quiser, vou fazer uma pergunta séria agora. Seria o Otoko Osaka o Dr. Who japonês? Olha, se for levar em consideração o que o Kurumada sente por Otoko Osaka, eu imagino que sim, viu, o Nerdmaster? E eu não tô aqui só pra zoar. Que bom. Viu, o Nerdmaster às vezes é cultura, né? Que... Aí só pra lembrar, o Shou Takeshima, ele quer dominar o mundo. E o Shing quer lutar contra ele com seu exército para impedir essa dominação. Mas por que que ele quer ir contra o Shota? Tadinho do Shota, um menino é tão show, bom. Show, caralho. Show, Takeshima. É a minha quinta série que não deixa mentir. Eu gosto muito do Shota. Enfim, a próxima obra é conhecida mundialmente. Estamos falando de Saint Seiya, ou conhecido por aqui como Cavaleiros do Zodíaco. Vocês têm 4 episódios que vão estar linkados no post. É, então a gente já pula aqui. Eu quero aproveitar só para perguntar uma coisa. Por acaso foi o Kurumada, o autor da música Os Guardiões do Universo, onde vencer o mar? Não, porque essa música foi feita para a versão francesa e ela foi meio que importada de lá para cá. Não foi pra versão espanhola, não? Não, foi a versão francesa. Tanto que o nome Os Cavaleiros do Zodíaco veio da versão em francês, Les Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque. Tem que falar com sotaque. Eu não sou francês pra falar com sotaque francês, então dane-se. Ulhalha. Saint Seiya foi publicado de 86 a 91, com 28 tankobon. E tendo alguns spin-offs. Como? É, teve isso tudo de tanco bom e alguns tanco ruim também. Primeiro, relacionado à obra clássica, tem os atuais, que são o episódio 0 de 2017, Origin de 2018 e Destiny de 2020. Sendo que o episódio 0, ele conta situações que aconteceram antes do Aiolus ser morto e considerado traidor. O Origin... Jura? O Origin também... Hã? Manda bala. Origin também conta um pouco dessa parte antecedente à história principal. E dele já conta, já envolve mais os gêmeos Saga e Canon. Meio que pegando aquela parte de que foi trabalhado em Ômega sobre ser a constelação amaldiçoada. Eles pegaram ali... O Kurumada, na verdade, pegou ali que e fez isso. Foi o que gerou a prisão do Canon no Capsule Union, é isso? Isso, foi o que gerou a prisão dele. O Kurumada, ele meio que foi... E foi também aonde se originou a famosa expressão Morra, Seiya, seu viadinho! Não, porque o Seiya não era nem nascido nessa época. Pã! Enfim. A gente até nem falou, mas... Fuma no Kojiro tem o seu anime, Saint Seiya, vocês todos sabem, tem. Né? Tem os filmes, né? Que a gente pode falar numa obra, numa pauta mais pra frente própria. E tem algumas adaptações em live action, como The Musical e Super Musical, em 91 e 2011, respectivamente. Isso, cara, isso se é... Saint Seiya... Peraí. Se Saint Seiya já é uma zona... E se Kojiro também não é essa coisa assim maravilhosamente linda de roteiro, imagina esta porra no musical, cara. Deve ser uma coisa linda de Deus. Agora eu vou... Tipo, o musical de 91 foi com a banda SMAP, a boy group, né? SMAP. Na época eles estavam no auge e o Japão meio que tinha aquela coisa, vamos pegar as boy band aí e jogar aí, vai que dá certo. Não deu muito certo, não ficou muito tempo, porém, anos depois, lá em 2011, 2012, tivemos o Super Musical. Eu, Sara, falando como uma amante de musicais. Eu adoro musicais. Seja Broadway ou seja japonesa. Tanto que eu adoro... Cara, eu fico imaginando... Não, tá lá, sei a galera lutando. E agora, tome meu Pegasus. Nossa. Meteoro! Você aqui com ele? Né? Vamos lá. Então, Sarah, eu gosto muito de musicais. Inclusive, eu gosto muito dos musicais japoneses de animes e mangás. E também, principalmente, Atakarazuka Revue, que é um grupo de teatro que tem somente mulheres. E elas fazem adaptações de muitas obras clássicas mundiais e também japonesas. Super para quem quiser conhecer. E eu gostei. Em breve, num Paranerd perto de você. Nossa, dá ideia, não. Eu vou boiar lá tanto falando da Takarazuka Revue. Takarazuka Revue é só... Você acha que você já não vai fazer a pauta disso pra semana que vem? Pô, Takarazuka Revue é muito boa. Vamos lá. Adoro. Takarazuka Revue, então, só pra explicar um pouquinho pros ouvintes, além de ser um elenco completamente feminino, as meninas também fazem os papéis masculinos. Então, tem as mulheres que se vestem de homens. E é um... Inclusive, isso Jura? É colocado... E, tipo, isso é colocado de uma forma interessante lá no Japão, porque no momento que elas entram na Revue, elas já têm que agir como homens. Ah, meu Deus! Então, isso já é lá do Japão. Inclusive, elas se tornam modelos específicas para isso. Elas só abandonam essa performance masculina quando elas debutam. Não é debutar, na verdade, é quando elas aposentam da Takarazuka Revue como atrizes. Muito bem. Mas tipo, elas são... A Takarazuka Revue, elas têm aquele ápice de beleza, seja feminina ou masculina. Eu indicaria, se vocês quiserem, ver a Rosa de Versalhes da Takarazuka Revue. Inclusive, se não me engano, de dois em dois anos, ou todo ano, a última vez que eu vi, tem a Rosa de Versalhes sendo sempre lançada. É claro que 2020 não tá tendo, né, gente? É muito foda. Zoeira paz. O musical da Rosa de Versalhes é maravilhoso. É maravilhoso. Não, não. Zoeira à parte, Rosa de Versalhes é bom pra caralho. Sim. Muito bem. Eu super indico pra quem quiser, procurem o musical da Rosa de Versalhes do Takarazuka Revue. E só fazendo uma em breve, em um Anime Sphere mais perto de vocês. Né? Ah, besta, tá me imitando, olha aí. E só fazendo uma... Não, eu já falo isso desde 2015, tá? Muito, esse é yeah. Muito antes de te conhecer. E... Oh, yeah. É, foda-se. E só fazendo uma pontuação sobre Saint Seiya Destiny, ele na verdade não conta como o Canon foi preso. Ele conta, na verdade, a partir do momento que o Canon já está como dragão marinho e acontece toda aquela situação de morte do Saga, de ataque nos pilares, né? Uhum. Nos pilares... Da saga de Poseidon, e no qual vem a... Eu esqueci o nome, vem uma espectro falar sobre o inferno e também do Saga voltando à vida como espectro. Então, peraí. Você tá me dizendo, então, que ele conta a história do Canon quando ele se tornou general lá do mar. Então, você tá me dizendo que essa história não é canônica? É canônica, ela acontece com ele já como dragão marinho, que é quando ele já tira o selo da ânfora de Poseidon e Poseidon sai reunindo a galera. Aí ele meio que pega, esse one shot, ele pega toda a saga de Poseidon e vai fazendo pequenas partes passando pelo canon, que é até o momento que ele pede perdão e ele já vai atrás de poder parar o Saga que veio como espectro. Ah, bom, senão não seria canônico. Basicamente. Não é canônico. Tanto o Zero, Destiny e Origin são canônicos. Eu acho que ela não entendeu a piada. Ela não entendeu a piada, né, Dimancio? Bom, tirando o Sense. Ai, canônico, canon. Ai, meu Deus. Ah, agora ela entendeu! A última das obras que a gente vai citar. Inclusive, das cinco mais famosas do Kurumada, é a mais nova, publicada em 94, BTX. E não é a banda coreana. BTX também não é uma marca de bicicletas para motocross, tá? Né? publicado entre 94 e 2000, conta com 16 tankobons. Isso, e que foi dessa, de todas as séries, essas que a gente falou até agora, até sem dizer, foram lançadas na Weekly Shonen Jump, que todos conhecem por ser a casa do Shonen. BTX já foi lançado na Akita Shoten, que foi na revista da Red Champion. Red Champion. E a minha quinta série faz referência à sua. E Red Champion, basicamente, é o lugar onde foi publicada o Lost Canvas, inclusive. E é onde está sendo publicado também todos os spin-offs e continuações de Saint Seiya. O episódio zero... Olha o momento déjà vu de novo aí. Repete essa palavra, por favor, minha linda. Não é necessário, Sara. Manda bala. Repete. Eu falei uma frase, Pumba. É o spin-off, né? Que é da espinha. É, spin-off. Me deixa em paz. todos os spin-offs de Saint Seiya e continuação diretas estão sendo lançadas na Red Champion. É, na Akita Shoten. Episódio Zero, Origin, Destiny, o prequel de Fumano Kojiro, de Onomaki, o epílogo, vamos ver o que mais. A Casa da Mãe Joana. Os demais spin-offs. A Casa do Caralho também. Os demais spin-offs de Saint Seiya, como o The Lost Canvas, The Lost Canvas Gaiden, Episódio G, Assassin, Requiem, Saint Osho, tá tudo sendo lançado na Akita Shoten. Agora a perguntinha, porque afinal de contas essa parte ficou na primeira gravação e eu queria trazer de novo. E quais spin-offs de Cavaleiro do Zodíaco que não foram desenhados pelo Kururu? Quase todos eles. Ok. Na verdade, não é quase todos, não. Todos. Porque Next Dimension é a continuação direta de Saint Seiya, não é um spin-off. É, tem razão. Aí os demais foram todos feitos por outras pessoas. Saint Seiya Episódio G, Saint Seiya Episódio de Assassin e Saint Seiya Episódio de Requiem foi por Megumi Okada. The Lost Canvas, The Lost Canvas Gaiden por Shiori Teshirogi. O Saint Seiya Omega de um volume que foi lançado em 2013 em comemoração ao anime foi feito por Baú, que é um autor de mangá freelancer que tem lá no Japão. Ele tem várias obras de isekais e afins. E aí ele veio... é patrocinado pelo seu Silvio? Ai, cacete. Não, não é. É o Baú? Aí depois vem Saint Seiya, Saint Asho, que é pro Shimaki Kuori. Depois também tem a... de Saint Seiya são só esses. Aí vem Fumano Kojiro e Yagyo Satsusho, que foi por Yuri Satoshi. E Kurumada Suikoden, Hero of Heroes, que foi feito por Inokoga, também conhecida por Loveless, mangás Yaoi, oi. E ela fez... Oi, tudo bem? Como é que vai? Oi, então, vai bem? Família tá boa? Você tecla muito por aqui? Né? Kurumada Suikoden, ele, só dando já uma premissa dele, ele é um mangá que é quase um Guerra Infinita, quase um Crise nas Infinitas Terras, que literalmente aí Inokoga pega todos os protagonistas e todos os personagens das obras de Kurumada junta ali pra poder ver quem é o herói dos heróis. Essa é a premissa de Kurumada Shikoden. Aham, só pra vocês terem uma ideia, gente, tem uma página que ele só bota a cabeça do Seiya. Ele só troca o corpo. É um monte de Seiya, um do lado do outro, tá? É uma gracinha. Não. Quem faz é a Inokoga. É, ela coloca diferenciações legais. Na verdade, tem diferenças específicas entre o Teppei de BTX, entre o Kojiro de Fumano Kojiro, entre o Ryuji de Ring Nikakero e Saint Seiya de Cavaleiros do Zodíaco. E o Seiya de Fumano. Ou é porque eu sou muito fã e eu consigo diferenciar um do outro. É claro, lógico. Quem disse que não? Que absurdo. Quem falou que é tudo igual? Que absurdo! Como pode falar em uma coisa dessas? Estragaram minha infância. Ui, ui, ui. Ai, não começa. Não começa não, que eu tô... Eu ouço... Olha, eu entrei no fandom Tokusatsu, eu ouço isso quase toda semana. Vocês não têm ideia de mim. Porque você acha... Toda vez, sério. Porque você acha que ele fez essa piada? Né? Não, mas não, foi por acaso. Não, sério, vem meu desabafo rápido. Toda vez que vai passar um Super Sentai novo, um Kamen Rider novo... Ai, que... Por que o Sr. Black Ai, a gente, para! Chega, pelo amor de Deus! Para! Obrigado. Bom, e aí vocês não... Aí você... Sara, só um instantinho. E aí vocês, não entendem o porquê que a gente tá falando tanto de Tokusatsu sendo numa obra de sendo das obras do Kurumada. A gente pode fazer uma, então, a gente pode fazer uma interligação por um ator conhecido como Toru Furuya. Que é basicamente o cara que emprestou a voz no Seiya no Japão e ele fez diversos papéis de Tokusatsu. Então, se vocês quiserem uma ligação, aí tá. Não, a ligação é só porque... Não, a ligação é só porque eu sou um babaca mesmo. Ah, ainda bem que você assume. Aí vou... Tá, retrocedendo pra BTX, né? Pelo amor de Deus. BTX, ele conta a história de Takamiya Tepei, que é um jovem que se ele se junta com seu irmão, Kotaro. Meu Deus, Kotaro Minami. Ai, meu pai, tá. Ai, meu pai. Ai, eu não sabia que você tinha um pai tão famoso. Caralho. Que é um cientista muito importante na robótica, da engenharia robótica. E o Tepei, por ser forte, ele quer proteger o irmão. Só que durante esse processo, começa a acontecer um ataque em uma conferência que o Kotaro está fazendo. E ele é pego como prisioneiro pelo Império Makins. Império Martins, né? E o Tepei vai resgatar ele. Qualquer semelhança com o Império das Máquinas não é mera coincidência. E nessa situação, o Tepei, ele acorda um BT, que no caso também a gente pode se pronunciar como BT, que é um robô de combate. Sara, tia Sara, o que é um BT? Um BT é... Nossa, que um BT é um robô utilizado para combate. No caso do Tepei, é um cavalo. Aí eu não tenho muito como defender o Kurumada, mas tudo qualquer bem. Qualquer semelhança é mera coincidência. Né, o BT, ele tem o nome XX. E os dois se unem forças para poder derrotar o Império Martins e assim evitar que eles dominem o mundo. Né? Só falta dizer que eles vão decolar na velocidade da luz, né? É que nem no Mega Man! E ele tem dois animes, que é o BTX e o BTNew. Muito bom. Bom, tirando a parte dos animes e mangás que a gente já falou do Kurumada e já falou inclusive as adaptações em live action. Uhum. A gente já falou também dos spin-offs que são feitos em ordem por Megumu Okada, Shiori Teshirogi, Ubao, Shimaki Kuori, Yun Koga e Yuri Satoshi, que é basicamente um dos assistentes do Kurumada. Isso, na época. Inclusive, uma coisa interessante sobre o Yuri Satoshi, ele não tem mais nenhuma outra obra vinculada ao nome dele. Ele só tem o Yagan Satsu Shou. E a gente também não acha mais nenhum tipo de informação. Então, até aí a gente pode entender que ele permaneceu como possivelmente um assistente do Kurumada ou saiu do mercado de mangás. Ou ele continua no mercado de mangás, só que ele não teve força o suficiente para poder atuar como mangaká. Como posso dizer, autônomo, porque tem muitos mangakas no Japão que sequer são conhecidos fora dele. Uhum. É só você ver, por exemplo, nesses eventos como a Comic-Con, que são os eventos de quadrinhos lá no Japão, que muita gente vai lá, inclusive tem muita gente que é basicamente um evento de zineiros, né? Pra quem não conhece fanzine por aqui, né? Fanzine, fanart, também vende muita fanart no Comic Con. Uma coisa interessante é que com o impulsionamento da internet, principalmente agora esse ano, que não vai ter Comic Con, né, porque pandemia, motivos gente. Motivos próprios, né? Né? É porque ninguém tá comendo ninguém, né? O Twitter também se tornou um grande meio. Tem uma autora, não sei se vocês já ouviram falar, o mangá se chama Mieru Kochan. Inclusive eu faço a edição. Ô, rapaz, conheço muito, já li muito. Mieru Kochan conta a história de uma menina que ela vê espíritos. Vou parar o resumo aí. E a autora começou lançando... E o nome da menina é Miroko. Não, o nome da menina é Miko. E a autora... Por que é Mieru Kochan? Mieru Kochan. Se não me engano, a tradução é a menina que vê espíritos, literalmente. É, Mieru. O que acontece é que... O verbo em japonês, que... Mieru, né? Que significa isso. Ver. Uhum. E do verbo em português, mierra. Ai, cacete. Aí o que acontece? A autora começou a lançar pequenas histórias no Twitter dela, até que chegou o ponto que ela foi convidada a lançar o mangá serializado. Ela lança mensalmente, tá no capítulo 27 atualmente. Tem em português, em PTBR, editado por mim. Só procurar na minha... Não, jura! Agora, okay, se a gente vai trazer algo próximo do Kurumada... Eu preciso falar de Diego Mário, que é um... Sim. Que é um zineiro de mão cheia. Eu diria que ele tem uns traços muito similares ao Shingo Araki. E ele faz zines de Senseiya. Inclusive, ele tá fazendo... Ele faz um arco novo, eu tenho todos os números. E, inclusive, se possível... É um arco novo? Ele não finalizou o... Não. Que eu soube que ele finalizou a saga... A saga do Olimpo que ele tava fazendo. Então, até onde eu sei, ainda ele vai lançar o episódio 7. Como é que é o nome dele? Diego Mário. Olha, eu ele tenho... Ele é da família do Mário Mário e do Luigi Mário também? Não, não. Esse, o sobrenome Mário dele é com Y, não é com I. Ah, então é cópia falsificada. Eu também tenho, na verdade, duas edições dele. Uma que é o compilado do 1 ao 4 e uma que é o 5. Que foi uma amiga minha que me deu de presente, inclusive, quando ela foi no Anime Friends de uns 5 anos atrás. É bem provável que eu e a sua amiga tenhamos trombado, porque eu fui nesse Anime Friends. Sim. E aí porque ela me você não olha por onde anda. Você me entendeu, Sara. E os ouvintes também. Vamos lá. Nossa. E eu também, só que eu sou babaca. Ah, ainda bem que você, se assume, vamos lá. Seguindo pelo... E falando em fazendeiro, você citou essa parte, além do Diego Mário, em 2014, eu diria 2013, 2014, teve meio que um grande avanço de muitos autores de fanzines de CDZ que vieram à tona. Sim. Um que eu também quero citar muito aqui agora é o Caio de Palma. Nossa, Caio de Palma é muito foda, velho. Não, o Caio de Palma, ele tá lançando agora. Ele, na verdade, ele fez uma pequena história desenhada do... O Arco de Ares, né? Do Doce Vidanja. Que é um audiodrama que foi lançado de Cavaleiros. Ele fez um desenho em quadrinhos desse audiodrama. E agora ele está lançando uma continuação que seria direta a partir da saga de Hades. Ele começou, acho que no final do ano passado. Eu tenho que ver, inclusive, se ele lançou o capítulo 3. Agora, uma pergunta assim que eu estou muito preocupado com essa pessoa. Ele se machucou? Ah, lá vem. Por quê? Lá vem. Ele caiu de palma. Por que a gente vai dar corda pro... Você ainda pergunta, Sara. Ah, se não pergunta, ele fala. Vamos lá. Voltando aqui pra pauta, Kurumada, ele não é só mangaka, ele não é só produtor, ele não... Não contente com tudo isso que ele já fez, ele também já foi compositor musical. Uau. Basicamente, as músicas foram feitas para as obras principais, inclusive mesmo o Tokozaka, que não tem anime, ele tem uma música. Uau. Sim, e ao todo ele tem 22 músicas que ele compôs para as suas obras e que são inclusive encontradas no The Complete Works 1 e The Complete Works 2. Tem na Kurumada Legends para download. Isso. Também você pode encontrar no The Complete Works. Também você encontra. Me deixa em paz. Bom, agora uma coisa que é interessante, que a gente não conseguiu trazer na gravação anterior e que a Sara ficou até chateada de não ter conseguido trazer, e eu vou puxar sim porque eu quero ouvir sobre, é basicamente o Star System do Kurumada. E o que é? E o que ela tem a ver com todas as obras do Kurumada? Então, Sara, taca-lhe pau nesse carinho. Então, Star System é quando você pega lá o Kurumada, ele vai desenhar um personagem, aí ele pega lá na gavetinha dele aquela reguinha. Sabe aquela reguinha que a gente usava no primário? Aquelas reguinhas com desenho que você rabiscava dentro e já saiu o desenho pronto? Então ele tem uma reguinha com as cabeças dos 5 personagens principais dele, o Sei, o Shiryu, o Yoga. Então esse aqui é o Star System. Eu vou usar meu réu primário. Zoeiras à parte? Zoeiras à parte? Por favor, Sarah, segue com o Star System. Então, o Star System é uma criação de Osamu Tezuka, Osamu Tezuka, como também costumam chamar, que foi conhecido como o pai ou deus do mangá tradicional, do mangá contemporâneo. O Star System, ele consta basicamente... É o pai do Dom Drácula. E de vários outros. Também de Blackjack. Blackjack, acho que eu gosto mais do Dom Drácula. Eu gosto de Blackjack. Então, Osamu Tezuka, ele criou esse sistema, primeiro, anos 70, se não me engano, o Tezuka é de 60, 70, né? 60, 70 e 80. Ele criou esse Star System porque ele era um mangaka que fazia muitas histórias, de curta ou longa duração. Se você pegar toda a obra, toda a manga... vou criar uma palavra, a manga fria, né? Biografia, manga fria. Manga fria! Se você pegar toda... Se você pegar todo o contexto de obras do Tezuka, ele tem mais de 180 obras. Você pode beber. Pode falar bibliografia. Bebê, você sabe que eu te amo. Olha só, cala a boca agora, Jorge. Bebê, você sabe que eu te amo, não sabe? Eu sei. Então repete com o titio, porque eu sei que você sabe que eu te amo. Bibliografia. Eu sei que é bibliografia, mas eu tava querendo fugir então desse... Então para de inventar palavra nova, Koala-se. Ah, desculpa. Ai, não me xinga. Nossa. Isso, porque o Koala-se nunca gravou no Anime Sphere e todo mundo aqui sabe quem é ele. Vamos lá, né? Pegou pesado. Ok, então... Cocrodilo. Gente, não, só pra... também não chega a... Gente, é só pra dar uma prévia bem leve. A época em que o Kurumada começou... O Tezuka, ele tava terminando porque ele morreu em 89. Sim. E eu não vou falar mais do que isso, porque sim, nós vamos ter um especial de Osamu Tezuka. Já quero. Então, ah, bom. Voltando, o Tezuka, ele tem uma biografia, uma bibliografia de mangás de mais de 180 títulos. 180 obras. Então, ele fez uma reutilização muito grande de character design. E nisso ele criou o Star System. O Star System, ou como diriam, o Sistema das Estrelas, ele trata cada character design como se fosse um ator. Ok, vamos lá. Vamos pegar o character design do Seiya. Ou melhor, character design do Takane Ryuji, porque o Takane Ryuji veio antes do Seiya. Ele pegou aquele character design e é um ator. E esse ator fez várias outras obras, se tornando assim um ator recorrente. Outro exemplo, tem uma obra do Kurumada que chama Haimen no Zage. O protagonista dele lembra o Aiolia de Leão. E aí vem o Star System, que a gente trata como um ator que foi levado para fazer aquela obra em específico. Não estou dizendo... Ele também chama isso de preguiça. Então você está chamando Osamu Tezuka de preguiçoso? Por que não? Porque o Osamu Tezuka, ele criou isso por conta de todas as obras que ele fazia. E vários autores hoje em dia, não somente o Kurumada, utilizam desse sistema. Tanto que quando você pega obras de outros autores, por exemplo, o Hiromashima de... Fairy Tail. Sim, Fairy com Tail, certeza. Cara, você pega as obras dele, você pega Fairy Tail, você pega Eden Zero, que está em lançamento hoje em dia... E tem uma outra dele que tem um boneco de neve, que eu nunca lembro o nome desse troço. Parece que você vê o Natsu e o Grey nas três obras. Ou até mesmo a... Hiromashima, eu posso falar um pouquinho. Porque eu sou meio fãzinho das obras dele. Vamos lá. Não! Mesmo! Como se ninguém nunca tivesse ouvido você falar de Fairy Tail. Episódio 10 mandou um abraço depois dessa. Agora, ó, antes de tu falar disso, deixa eu falar um negócio aqui. Essa história do Star System não é coisa só de japonês, não, tá? Se você pegar alguns quadrinistas americanos, tem muito deles, cara, que tu não consegue distinguir um personagem do outro na mesma cena, porque os dois têm a mesma cara. Um, por exemplo, que é muito famoso por isso, é o Sr. Jack Kirby, o famoso rei dos quadrinhos, ao lado do também já falecido Stan Lee. O cara só fazia bicho de queixo quadrado, cara. Tu não sabia se aquilo ali era o Capitão América o Hulk ou coisa, de tão esquadrados que eram as caras dele, tá? É tipo, o que a gente fala aqui é porque tem a zoeira em cima do Kurumada, porque ele é um autor muito conhecido e que faz a utilização sem medo nenhum do Star System. Então tem essa zoeira em cima, mas é explicando que ele não faz por preguiça, não é uma preguiça, não é um defeito, mas sim é uma fórmula que ele usou. Mas quando é necessário dele criar um novo character design, ele utiliza. Como assim também vocês veem, por exemplo, BTX tem um personagem chamado GTME. O GTME é o Hades, de cabelo loiro. Qual é aquele anime que você ama e a gente não comentou, de um bicho com cabelão comprido, que o character design não tem porra nenhuma a ver com nenhum dos cavaleiros? Ah, é o Ever Crusher Maia. O Ever Crusher Maia. Esse é mesmo. Ele é um volume de... Ele é uma obra de um volume do Kurumada. Você pega aquilo ali e, tipo, de cara você pensa no Isaac, mas não é o Isaac. E não parece nada com nada. Possivelmente é foi. Uma obra que é do Kurumada, você fala, porra, o Kurumada tava de férias na hora que você fez isso, que não tem porra nenhuma a ver com o Kurumada isso aqui. Ah, mas aí vem o Tokozaka. O Tokozaka também tem personagens que você não viu o character design em outras obras. Como também tem outros, por exemplo, tem um dos personagens que chama Tokichi, ele me lembra um pouco Máscara da Morte. Vai então. Bom, então o Star System é isso, os character designs são atores... E os personagens seguem aquela linha. E é uma coisa que eu também gosto de brincar muito. Ah, porque é o Seiya Ninja, o Seiya Pugilista. Não. É o. Você tá falando do Seiya Ninja? Não, e do Seiya Pugilista? Calma que eu vou corrigir a brincadeira. Tem a piada. Seiya Pugilista, Seiya Ninja, Seiya foda-se o que seja. Mas na verdade deveria ser o Ryuji Cavaleiro, o Ryuji Pugilista, o Ryuji Ninja. Porque o character design veio com o Ryuji Takane, não veio com o Seiya. Essa é a minha correção com a brincadeira. Eu ia falar das três obras do Hiromashima, que é Rave Master, Fairy Tail e Eden Zero. Isso, Rave Master. Que você pega basicamente os cinco personagens principais. O que você vê como o Natsu, o que você vê como a Lucy, o que você vê como a Erza, o que você vê como o Grey e você vê como a Wendy. São sempre esses cinco. Nossa, a da Lucy, ela tava no... A Lucy foi a primeira que eu tomei um susto quando eu fui ver a primeira vez. Ela tá no Heavy Master, no Fair Tail, no Eden Zero. Sim, ela é a personagem principal, basicamente, das três obras. Sim. Aí, tipo, eu acho Natsu, que... É aquele negócio, Natsu é o Kasatsu, tá? Quem é a principal é a Lucy, tá? Ah, mas isso aí sempre foi. Mas sempre foi. Isso aí sempre foi, claro. Tanto que em Eden Zero, o personagem principal não é o personagem que é parecido com o Natsu. É a Rebeca, que é parecida com a Lucy. Sim. Vou... Ah, e se vocês quiserem ver um texto melhor, né, que não seja tão, assim, encurtado como eu fiz do Star System, vai ficar na descrição aqui do podcast uma matéria que eu fiz há muito tempo falando bem mais detalhadamente sobre o Star System e que também eu uso alguns exemplos para poder explicar melhor sobre. Ó, você quer ver? Vai ter Zelda no post. Se prepara aí, ouvinte. Vai ter Zelda. Ah, na Zelda não. Ter... É o link no post. É, só lembrando, há outros mangakás que também utilizam o Star System: Masashi Kishimoto. Sim. Naruto. A gente tem também o nosso querido Eiichiro Oda de One Piece. Também utiliza. Onde que o Oda Sensei usa o Star System? Usa, você não viu as outras obras dele? Então pronto. Outros que também utilizam o Star System. Kubotichi, conhecido como por Bleach. Nossa, o Kubotichi, ele tem uns Star System safado. Eu amo o Tite. mas ele consegue utilizar o Star System mesmo dentro da própria obra. Sim. Eu não gosto muito do Tite, não. Eu prefiro o Parreira. Não, é por isso. Caralho. É por isso que eu falei que o Kubo Tite usa o Star System de uma forma safada. Que ele consegue usar de uma forma que, se a gente não for atento, a gente não nota. Com certeza. E aí a gente tem dois pontos para falar sobre Kurumada que é bastante interessante. O que, que a gente pode dizer do Kurumada? Ele é um contador de histórias ou um criador de histórias? Porque até aí, até onde eu pude ver do Kurumada, ele seguiu bastante clichês, né? E qual mangaka que não segue clichê, né? Na minha opinião, o Kurumada é um excelente liquidificador. Eu diria que ele é um bom, ele é um ótimo criador de histórias. Ele, o Kurumada, para criar universos, ele é maravilhoso. Isso é fato. Tanto que ele, para criar Saint Seiya, ele pegou a mitologia, não somente a grega, mas ele pegou a mitologia, ele dissecou ela e criou a própria mitologia dele, que a gente chama de hipermito. Tanto que foi publicado. É aí que a gente chama de liquidificador. O cara pegou samba do criolo doido de todas as mitologias do universo, bateu, jogou um pouquinho de sal e meteu pra dentro. Não, isso eu estou falando de Saint Seiya. Mas ele é um bom criador de histórias. O Kurumada pra criar universos é maravilhoso. O universo de Saint Seiya, o universo de Fumano Kojiro. O universo de BTX, o universo de Evil Crusher Maia, que é um caçador de demônios. O universo de Rinkin Kakeru. O Kurumada, eu gosto de falar que ele é tipo a Naoko Takeuchi, autora de Sailor Moon. Ele pegou um tema, ele criou... Ele casou com o Togashi também? Ah, puta que pariu, Nerdmaster. Ele criou um universo maravilhoso que ele sozinho não vai poder saber aproveitar aquilo tudo. Naoko Takeuchi, ela é uma gênia, porque ela soube aproveitar tudo que ela podia, mas só que ela não soube. Ela só não soube escolher o marido. Se você levar em consideração a obra de Sailor Moon feita pela Naoko, ela fez tudo em cima de uma lenda japonesa conhecida como a do Coelho da Lua. Sim, exatamente. E ela fez todo um universo gigantesco em cima daquilo, cara. Exato, e ela é aquilo. Ela fez aquilo e morreu naquilo. Ela não quer que outras pessoas façam. Só que Saint Seiya, ele entrou num... E o mais incrível é que ela fez isso tudo enquanto ela desenhava o mangá dela e o mangá do marido também. Né? Mas assim... E tipo... Ela, outra e coisa... Seiya. E não é piada. A Takeuchi, ela desenhou alguma coisa de Hunter x Hunter. Sim. Uhum. Mas o que eu tava querendo dizer, que tem sim uma coisa muito em comum entre a Naoko Takeuchi e o Masumi Kurumada, porque os dois também são compositores. Ela fez muitos temas para Sailor Moon, que inclusive receberam vozes de outros cantores. Sim. Inclusive, não, agora não é zoeira não, tá? Inclusive a abertura da primeira fase da Sailor Moon é composição da Takeuchi, tá? Sim. Aqui no Brasil a gente ouviu aquela versão maldita em português. Eu não sei porque não posso ser sincera, se nos meus sonhos eu te confesso. Mas no original é muito melhor, cara. Não, o caleidoscópio... Nunca esqueça, o caleidoscópio é seu coração. Um caleidoscópio é meu coração. Luz da lua brilha o amor. Tá, então por favor, pessoal, ouça o episódio que a gente fez sobre Naoko Takeuchi, que vai estar aqui no post. Sim. Aí só retomando, Saint Seiya, o Kurumada, é o diferente da Naoko Takeuchi com Sailor Moon, que Sailor Moon veio juntamente com Saint Seiya pro Brasil. Só que é aquilo, eu vou me parafrasear várias vezes nessa frase. Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco veio no momento certo, na hora certa pro Brasil. Antes disso ou depois disso ia dar merda. Eu falei isso várias vezes, eu vou sempre falar disso. Olha, essa frase foi dita pela Sarah, pelo menos nos últimos episódios, desde o episódio do Arco de Hades. Tenham certeza disso. Pelo menos uma vez no Bangaká, o quase extinto podcast que ela deveria estar... comandando. É, mas aí já não é culpa dela, é culpa do Koala. Bora lá. É culpa do Koala. Cara, eu vou deixar aqui, ó. Deixa essa porra gravada. Não tira essa merda do episódio, não. Eu vou expulsar o filho da puta do Koala da porra do Paranerd. Vou tomar o mangaká pra mim. Fui eu que dei o nome. Então pronto, eu vou ser o dono daquela merda. Não vou ser o Roche, não. O Roche vai continuar sendo a Sarah. O que é muito melhor, diga-se de passagem. Bota a música da União da Reversal Russo aí. Neto. Maroda, que história, Bernardo Barcelona. Segue, Sara. O que que acontece? Saint Seiya, ele veio no momento certo e ele teve um boom muito grande. Era muita gente querendo coisas de Saint Seiya e era muito hype em cima. Tanto que Kurumada chegou a dar uma entrevista pra TV francesa, que ele eu lembro que ele estava... Essa entrevista ela acontece quando ele estava fazendo a Saga de Hades. Ou estava na Saga de Hades ou estava no final de Poseidon. Que ele fala de uma possível Saga do Céu. Mas ocorreu... Tava no final de Poseidon. Isso. Que acabou o que aconteceu. A Shonen não tava vendendo bem. A Shonen Jump mercenária, como sempre. Ela tá pouco se fudendo se aquele mangá, a série, deu muito dinheiro pra ela nos últimos anos. Ela falou assim, você vai terminar. Essa jossa é agora. Então ele acabou a Saga de Hades e não teve Saga do Céu. E hoje em dia a gente tem o Next Dimension. Isso foi um belo de um banho de água fria. Só que isso não deixou de chamar a atenção em muitas pessoas quererem mais... consumir mais produtos. Que é o que gerou Episódio G, Saint Seiya, vários outros. The Lost Canvas. É, mas lembrando assim, essa questão da Saga do Céu começou com aquela animação, inclusive, é linda pra cacete. A do Prólogo do Céu. Né? Que se seguisse. Aquela que começa com o Seiya paralítico? Sim, exato. É. Não, na verdade ele não tá paralítico, ele tá em coma. É. Por conta da espadada que ele tomou do Hades. Do Hades no peito. Aquilo ali é uma sequência direta da cena. É o que acontece, crianças, é pra vocês saberem que é isso. Então, reza a lenda. Uma espadada no cu do Hades. Reza a lenda que aquele filme Prólogo do Céu era pra ser uma trilogia. Sim. Só que o filme não foi bem aceito. Eu, particularmente, eu gosto do Prólogo do Céu porque o design tá maravilhoso. A história parece um troço sem pé nem cabeça, né? Aquilo tá uma zona. Na verdade, se você levar em consideração, ele parece sem pé nem cabeça, mas ele simplesmente tapa alguns buracos da série clássica. Porque sim, quem lembra do nosso... Ai, meus amores, é porque vocês não viram os filmes de Evangelho. Os filmes de Evangelho olham pra isso e falam, Pete, please. Bom, eu não vou falar mais a respeito de Saint Seiya, porque, né, isso daqui é sobre Kurumada, né? Não é sobre o Saint Seiya. Exato. Então, voltando. Aí, o Kurumada é um ótimo criador de histórias. Ele, pra criar o universo, é maravilhoso. Porém, pra contar, aí já entraria uma segunda pontuação que a gente tem aqui pra falar, que é um autor perfeito pra obras de curta duração. Sim, porque a partir do momento que o Kurumada ele se põe a fazer uma obra de longa duração, como foi o caso de Saint Seiya, ele se embanana, ele começa a abrir muitos furos de roteiro, e na hora de consertar, isso vai gerando o que gerou com Saint Seiya. Ainda mais é aquela coisa, meu querido, ele é um ótimo começador de história, mas ele finaliza muito merda. Mas aí que tá, o Kurumada, ele cria a história, ele começa a contar ela. Ele vai se embananando se for de longa duração. Ainda mais Saint Seiya, porque Saint Seiya não teve somente a obra dele, teve os spin-offs, teve toda aquela coisa. Aí, por exemplo, Fumano Kojiro são 10 volumes. Pra mim, independente da forma que Kojiro acabou, porque Kojiro teve fatores externos do Kurumada que fizeram a história também acabar do jeito que acabou, mas é uma história bem contada. BTX também. E eu vou pegar agora algumas histórias curtas dele de um volume, por exemplo. Então, a história de Akaneiro no Akaza, ela é histórica, ela passa no ano de 1873, durante a era Shinsengumi. E ela é focada numa figura histórica, que é o Kita Souchi. É um volume. E aí, vem mais um déjà vu da outra tentativa de gravação, em que o grupo Shinsengumi, ele aparece em outros mangás como Rurouni Kenshin, do nosso episódio de Samurai X. Uhum. Outras obras de curta duração dele também, que funcionaram bem. Silent Night Show é muito bom. Ele foi cancelado com 2 volumes. Mas é um... Só pro ouvinte não se perder, esse aí é o Seiya com a armadura de Shura. Não. Não, caramba, é a armadura agora, de Churata igualzinha. Agora, como diria o Jorge no momento déjà vu, é Shaquiti, não é armadura. Ainda bem que você lembrou, desgrama. Aí teria Evel com o Fermaia, que é um dos meus favoritos, que é de um tanco bom também, que é a história de um caçador de demônios. Mas só que aí vem duas obras que batem de frente com essa coisa de longa duração, que é o Ringu ni Kakeru e o Tokozaka. Ringu ni Kakeru foi 25 volumes, o tankobon original, e tem a continuação que foram 26 volumes. É uma... Foram o quê? É... Minha matemática é 51, Sara. A gente hoje está descobrindo todas as matérias que a Sara cabulava na escola. Não, matemática. É matemática. Então, para vocês verem, são 51 volumes. Se vocês leem Ringu ni Kakeru e leem Ringu ni Kakeru 2, o Kurumada, ele fecha muito bem as pontas. É, mas se você levar em consideração que entre o primeiro arco de Ringu ni Kakeru e o segundo, você tem um hiato gigantesco. Deu pra ele repensar muita coisa. Sim. Já Sensei, ele foi na época que a Shonen Jump já tinha aprendido a ser mercenária. E aí, tipo, o Kurumada, ele é ótimo pra obras de curta duração por isso. Tanto que a maioria das obras dele, sem ser as que citamos principalmente, são um volume, dois. Aí, aí quando vai pra Fuma no Kojiro, Sensei, a BTX, já vai alguma coisa tipo 10 volumes, 16, 28, 25, 26. Até 10 volumes, o Kurumada vai com uma beleza. Passou de 10, você já fica assim, rapaz. Rapaz, menino, não faz uma coisa dessa. Agora, outro exemplo, Otokozaka. Otokozaka, mas aquilo, Otokozaka é literalmente a fora da curva de todas as obras de Kurumada, porque é a obra dos sonhos dele, ele se tornou mangaka para lançar esse mangá. E tem um mangá biográfico dele que chama Ainojidai Indigo Period. Então, Sara, mas ele a questão conta... a respeito de Otokozaka, ele começou três volumes, teve o hiato, e aí depois voltou os outros seis que ele tem feito a... Exatamente. Que ele tem feito a conta-gotas. Então, essa obra não dá pra entrar em pouco... Conta-gotas mais ou menos. Ele lança de um a dois volumes por ano de Otokozaka. Então, por isso que eu tô falando. Ele faz essa obra conta-gotas, não dá pra entrar na linha de comparação. Mas aí vem... Peraí. Agora eu tô meio perdido. A gente tá falando do... A gente tá falando do Kurumada ou do Togashi? Do Kurumada. O Togashi... É, inclusive, até essa edição desse podcast, o nosso querido Togashi conseguiu quebrar o próprio recorde de hiato, minha gente. Estamos aí há um bom tempo sem Hunter x Hunter. Poxa, que coisa, não? Bom. Ó, mas parece que dessa vez ele tá doente mesmo. Ele já tem aquele problema de coluna dele crônico, né? Então, deve ter travado o ciático. Mas, enfim, voltando aqui, a gente vai pra linhas de encerramento deste episódio. Vamos começar com aquele que menos contribuiu com este episódio, mas que mais contribuiu com piadinhas ruins, né, Nerdmaster, por favor, a sua consideração sobre o Kurumada. Eu só, antes disso, eu quero colocar uma observação muito importante a respeito desse seu comentário. Teu cu. Eu sabia. Vai, segue. Se não colaborou, teu, vai tomar no meio do olho da rabeta, seu filho de uma égua, de uma mulher que eu amo. Então, queridos ouvintes, as piadas à parte, a gente aqui adora o Kurumada. O Kururu é um cara muito legal, realmente. Tudo bem que ele exagera demais nessa brincadeira do Star System, a ponto de virar piada entre todo mundo que adora animes e mangás, que todo mundo fala da história do Seiya pugilista, do Seiya lutador, do Seiya caralho 4. E, como vocês sabem, eu sou Alexandre Nerdmaster, dono, sócio, próprio, otário e irresponsável pelo paranerdia.com.br. E se tudo der certo, quando estiver saindo esse episódio, vai estar saindo também o maravilhoso episódio cuja culpa é de Madame Dona Sersara, no qual falamos sobre uma das maiores obras-primas cinematográficas da história do mundo, que é Street Fighter, a Batalha Final, também conhecido como Street Fighter, o filme, the game, the movie. E a gente viu em versão Blu-ray. Com cerveja. E aí eu cito Padrinhos Mágicos aqui. Ou será que não? Ou será que não? Eu aceito essa culpa, principalmente as próximas que não é? Porque eu também vou sair. Aproveitando que você deu as caras, Sersara, segue. Você com as impressões sobre o autor. Então, gente, eu gosto muito do Nozomi Kurumada, não é mesmo? Eu acho que deu pra perceber. Eu não sei se o pessoal conseguiu perceber isso. Pois é, rapaz. Então, eu gosto muito do Kurumada. Até certa parte da minha vida, até meus 16... 16? Não, exagerei pra caramba. Até meus 20 anos, eu só conhecia Saint Seiya. Mas aí eu conheci as demais obras do Kurumada. Evil Crusher Maia foi a primeira obra que, fora de âmbito CDZ, que eu traduzi, editei, revisei, do italiano. Não sei de onde eu tirei muita paciência na época pra isso. E eu gosto muito. O Kurumada é um autor, ele tem os defeitos dele, tem as problemáticas dele. Eu sou muito aberta em pensar o Kurumada, porque ele já é um senhor de idade, já tem quase 70 anos, e está aí no mercado de mangá como dá. Ele tá lançando os mangás dele. E eu admiro essa persistência dele. Tem uma situação interessante dele, que ele chama de sangue neketsu, que é o sangue quente. Que eu e vários amigos que a gente gosta do Kurumada, a gente brinca que o nosso sangue é neketsu. Eu admiro ele. Eu gosto das obras dele, de verdade. Azura! Mas eu também sei ver os defeitos dele. Pra mim, ele poderia... Atualmente, ele anda retomando algumas obras antigas dele, como foi com Fuma no Kojiro, que ele fez o prequel, ele fez o epílogo. Por mim, ele podia retomar Evil Crusher Maia, eu não acharia ruim. E retomar também Haime no Zage e Silent Night Show, pra terminar de forma concisa. Porque Haime no Zage, ele parou no volume 1. E quem sabe fazer alguma coisa nova também, não? Também, olha, me surpreenderia pra caramba. Mas enfim... Então, afinal de contas, ele sabe começar muito bem, né? Sim. Então, Kurumada, pra mim, ele é um artista completo. Porém, com as suas limitações e com as suas problemáticas. Mas que eu gosto muito, e sempre que possível, quando a pessoa tem mente aberta, óbvio, eu gosto de indicar as obras dele pra ler. Porque é muito bom. Quando você quer ler algo assim de boa, que você não quer ficar quebrando a cabeça de mais, tipo assim, um Dr. Stone na vida, eu amo Dr. Stone, já começa por aí, amo as obras do Boichi também. Mas quando você não quer muito pensar, lê lá o Ringu Nikakeiro, vê um mangazinho de luta de boxe muito show, muito foda. Saint Seiya, vocês podem comprar o mangá pela JBC, a versão Kanzenban tá maravilhosa. E também BTX, que a JBC lançou... há uns anos atrás, foi um dos primeiros lançamentos em versão Tankobon, né? Quando a JBC parou de lançar mil tankos. Marcelo Del Greco patrocina nós. Né? E também indicaria vocês a lerem o Akaneiro no Kaze, que, como eu falei, é um histórico dele, da época do Shinsengumi. E pra quem quiser ver os one-shots de começo de carreira dele, tem o Mabudashi Jing, Kurumada, Masami, Shoki Tenpeixo, que tem na... ali incluso o Shirobi Taisho, Mabudashi Jing, que é o próprio nome da coletânea, e os 6 one-shots iniciais antes de Tsukeba Arashi. Muito bem. Lembrando que a Sersara, ela faz parte da equipe do Kurumada Legends, que é um blog com as obras do Kurumada desde sempre. E também dos autores que fazem obras... que são ligadas às obras do Kurumada, de certa maneira. Sim. Vocês vão encontrar muitas obras, principalmente da Shiori Teshirogi. Shiori Teshirogi, eu amei a obra dela, que ela fez uma versão de Kieli. De uma novel. De uma novel chamada Kieli, que é linda. E a tradução é por conta do rosto aqui. Sim, cara, a Shiori Teshirogi, ela é maravilhosa, porque ela consegue trabalhar... ela é muito contratada para fazer versões. Então ela fez Kieli... E uma versão que ela fez, uma atual dela, é da época do Liga da Justiça, quando foi lançado. Que ela lançou um mangá de 4 volumes, que é Batman and the Justice League. Que foi junto com a própria DC Comics. Bom, agora a minha parte. Sim, eu não vou dizer que... Eu gosto das obras do Kurumada. Ele tem uma visão muito boa. Só que assim, eu não pendo pro lado do Nerd Master, que ele gosta de zoar. E também não pendo pro lado da Sarah, que quase endeusa o Kurumada. Nem tanto, calma. Deixa bastante claro que eu só zoo quem eu gosto. Muito bem. Né, filho da puta? Né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é... Eu não sou hater e muito menos sou fã absolutamente hard do Kurumada. Eu gosto das obras dele, assim como todos os outros mangakas que eu curto, como já foram feitos episódios aqui. Claro que eu tenho uma predileçãozinha um pouquinho acima da média pra Hiromashima e pra Akira Toriyama, né? Mas... Um beijo, Toriyama! Né? Tem que citar o Toriyama nesses episódios. Obrigado, Toriyama, por mais essa citação. E... Beijo, Oda Sensei! Né? Oda também eu amo de paixão. Ah, se fosse pra deixar beijo pros seus autores favoritos, eu mando aqui meu beijo pra... Ai, meu pai. Pra meu teu pai? O teu pai é mangaka? Caramba, menina! O Hirohiko Araki e Hirohiko Araki, que é de Jojo's Bizarre Adventure. Eu adoro as obras dele fora de Jojo. Conheço todas, inclusive. Kubutichi, que eu também adoro as obras dele fora Bleach, eu também amo de paixão então, Bleach. E Kouta Hirano. Então, o problema de Bleach... Que eu amo Hell de paixão. Então, e também gosto das... O problema de Bleach foi que o Tite cagou no final, velho. É só isso que eu vou falar. Eu não culpo o Tite. Aí eu culpo a Shonen Jump. Aí vem uma coisa. Eu sou muito crítica a Shonen Jump. Em muitas situações. Porque Bleach chegou ao ponto que tava, porque a Jump ficou querendo que tirasse mais e mais daquilo. E quando faltava pouco para o Kubo conseguir fazer o desfecho, ela, não, você tem 5 capítulos para terminar. Acaba. Bate nele, Sara! Eu sou muito crítica com a Shonen Jump. Por isso que eu gosto da empresa, gosto da editora. Da editora saem muitas obras magníficas. Mas ela é muito mercenária, muito terrorista com os mangakas. Eu até hoje não sei como... Porrada! Tá lançando One Piece e não teve nenhum problema com ela. Mas é porque o Oda, ele chegou a um ponto que ele é como o Togashi e como o Kurumada. Ele lança... Se ele quisesse, lançava quando queria e quando pudesse. O Oda chegou nesse status. Fala no mal de Oda Sensei, não. Eu não tô falando que se ele chegou num patamar de autor da Jump, se ele faz. Eu quero fazer outra semana, ele não faz. Tanto que quando ele tá doente, ele não faz. Tem sempre um aviso lá. Ah, semana que vem não tem, lá, porque. Sempre tem isso. O Oda, ele chegou nesse ponto da vida dele que se ele quisesse falar, eu quero lançar agora, eu quero uma pausa, ponto. Isso eu acho muito bom que o Oda tem. Mas nem todos os mangakas da Jump têm. É, mas o Oda, ele sempre fez isso desde o começo. Então, com os executivos da Jump, ele sempre teve muita liberdade. Ah, mas aquilo, One Piece também foi um estouro desde o início. Mas também, tanto One Piece tem quase 40 anos de publicação... Você acha que a empresa não vai endeusar um cara que publica o bagulho há 40 anos dando dinheiro pra eles? Cara, o One Piece... Exato, o One Piece, ele tá na era de ouro. Ele já passou, na verdade... O One Piece, ele já passou por, acho que... Três eras de ouro. Ele começou a era de ouro dele, na época, era ele, Naruto, Bleach. Sim. Passou, acabou Bleach, Naruto acabou também, aí entrou, se não me engano, Haikyuu tinha outro junto. Boku no Hero Academia. Então... Não, Boku no Hero entrou depois de Haikyuu, porque antes era One Piece, Haikyuu tinha outro. Aí hoje em dia tá Dr. Stone, Boku no Hero e One Piece. One Piece, inclusive, que saiu uma notícia esses dias aí na internet que... Já tá previsto o arco final depois do arco que tá correndo agora. Sim, e é o prazo de 5 anos. Isso aí da Jump dar prazo é uma coisa que me preocupa, porque quando o Bleach entrou no arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos, também foi um prazo que deram. Entendeu? Foi todo um uê na época. Exatamente. Meu medo prazo de é mil esse. Anos. Não, o meu medo é esse. Eles, nossa, eu vou ignorar só ele. É eles darem esse prazo de 5 anos e quando chegar perto da data, começar a infernizar o Oda, sabe? Então, mas assim... E o One Piece, ele tem tudo pra fechar redondo. O One Piece, ele não tá numa célula comum da Shonen Jump. Ele tá na célula principal. Ele tá na editora principal, no semanal. É, mas assim... Ele vai ser um semanal que vai fechar com mais de 100 volumes, com mais de 1000 capítulos. Então, Sara, esse ponto aí é porque o Oda, ele já vem falando, olha, falta tantos por cento pra eu encerrar a obra. Não tem muito tempo, ele falou, eu já concluí 2/3 da obra. Agora vem a Shonen Jump dizer que falta 5 anos... Não significa que vai se apressar o bagulho todo. O Oda já tá caminhando pro final, então o final vai sair redondo. Não, exato. Eu quero confiar muito que o Oda, ele está tendo 100% de autonomia. Porque meu medo se chama Weekly Shonen Jump. O que acontece, a última coisa que eu vou dizer a respeito aqui é que nenhum mangaka tem 100% de liberdade, de autonomia dentro de uma editora. Isso eu posso te dizer. De resto, a gente termina o episódio de Kurumada por aqui, porque a gente falou só do Kurumada, né? Vamos lá. Grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Beijo, gente. Acabou! É tetra! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.